primeiro medicamento português chegou quinta-feira às farmácias. A prestação da casa desce para quase metade num ano e meio. Oficiais de operações da TAP admitem suspensão de voos. Estas e outras notícias já a seguir, não perca! Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades como as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. As autoridades russas abriram uma investigação sobre possíveis atentados terroristas e corrigiram as informações iniciais sobre as explosões de segunda-feira de manhã no metro de Moscovo, avançando o presidente da Câmara de Moscovo, Yuri Luzhkov, com o número de 37 mortos. Atentados foram realizados por duas suicidas. Os dois atentados terroristas ocorridos segunda-feira em Moscovo foram realizados por duas mulheres suicidas que carregavam cada uma carga explosiva de 3 kg, anunciou o Serviço Federal de Segurança da Rússia. A explosão na estação de Lubyanka provocou 25 mortos e 18 feridos, enquanto o outro atentado do mesmo tipo na estação de Parque Kulturi fez 12 mortos e 15 feridos, avançou o presidente da Câmara de Moscovo. As autoridades da capital russa estão a tomar medidas extraordinárias para normalizar a situação. Numerosos moscovitas telefonam para as rádios a queixarem-se de que os taxistas começaram a levar somas enormes, aproveitando-se das dificuldades das pessoas que querem chegar ao trabalho. As explosões em estações diferentes provocaram ainda dezenas de feridos graves, admitindo-se que o número de vítimas mortais possa aumentar. A primeira explosão ocorreu na estação de Lubyanka às 7 horas e 50 minutos locais e provocou pelo menos 20 mortos e 11 feridos graves, segundo o Ministério para Situações de Emergência russo. A explosão ocorreu quando um comboio estava parado na estação. Menos de uma hora depois, ocorreu outra explosão na estação de Parque Kulturi, situada na mesma linha do metropolitano, tendo morrido, segundo testemunhas no local, pelo menos 12 pessoas e igual número ficou ferido. O Serviço de Investigação de Procuradoria-Geral da Rússia já começou as investigações, colocando como principal hipótese do sucedido terrorismo. O metropolitano de Moscovo já foi anteriormente alvo de atentados terroristas atribuídos a separatistas islâmicos da Chechênia, República Russa do Cáucaso do Norte, que posteriormente os reivindicaram. Segundo as primeiras análises do sucedido, é simbólico o facto de a primeira explosão ter ocorrido na estação Lubyanka, antiga Dzerzhinskaya, nome dado em honra do fundador da Polícia Política Soviética, KGB. A estação de Lubyanka situa-se por debaixo da sede do atual Serviço Federal de Segurança Rússia, polícia que herdou parte das funções do KGB. A polícia de Moscou entrou em estado de alerta. As duas explosões ocorridas na manhã de segunda-feira no metropolitano de Moscou provocaram o caos no centro da capital russa, tendo a polícia sido obrigada a fechar algumas ruas e praças para que os médicos pudessem chegar ao local. O Ministério para Situações de Emergência da Rússia está a utilizar helicópteros para transportar os feridos para vários hospitais de Moscou. As autoridades russas avançaram com 35 mortos e mais de 2 dezenas de feridos graves nas duas explosões, suspeitando de atentados suicidas. A polícia apelou aos moscovitas para que não se desloquem para o centro de automóvel a fim de permitir o trabalho das equipas de investigação. Os telemóveis no centro de Moscovo deixaram de funcionar, levando as pessoas a pensar que a polícia receia tratar-se de bombas acionadas por telemóvel e que por isso desligaram esse tipo de ligação. Os boatos são numerosos, o que está a provocar grande confusão. Os ouvintes telefonam para as rádios a darem ou pedirem informações e um deles contou à rádio Vesti 24 que tinha ocorrido uma outra explosão numa terceira estação, Prospect Mir, mas a polícia já desmentiu essa informação. Os oficiais de operações de voo da TAP iniciaram segunda-feira uma greve de 5 dias, exigindo um acordo de empresa específico e garantias de manutenção de emprego, com o sindicato do setor a prever perturbações nos voos da companhia. Fonte oficial da TAP afirmou à Lusa que a administração da companhia não prevê perturbações de tráfego em consequência da greve. A situação está normalizada e vai manter-se assim nos próximos dias, disse fonte oficial da transportadora. Paula Miguel queixou-se que os oficiais de operações de voo, responsáveis pela elaboração dos planos de voo dos aviões da transportadora, não foram ouvidos nas novas opções para a companhia e insiste na necessidade de chamar o sindicato às negociações. Diz que não recebem qualquer atenção e diz também que entregaram à TAP uma proposta de acordo de empresa e até ao momento não foram chamados para iniciar negociações. Para além disso, também há um projeto de reestruturação da empresa que poderá implicar a redução de postos de trabalho e que querem ser incluídos nesta discussão. Não receberam qualquer atenção, entregaram a proposta, fizeram várias tentativas de contacto com a TAP para iniciar as negociações e até ao momento não obtiveram resposta. Um acordo de empresa específico é um direito previsto na lei. A TAP tem 30 oficiais de operações de voo, dos quais 4 são funcionários com contratos a prazo. Paula Miguel disse também que a TAP prescindiu dos serviços mínimos e assegurou o planeamento de voos com os 4 contratados a prazo e com os quadros diretivos do Departamento de Operações. 4 dos 6 doentes que cegaram no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após terem sido submetidos a intervenções cirúrgicas, aceitaram as indemnizações propostas pela Comissão de Acompanhamento, criada para avaliar os danos causados aos pacientes. Os outros 2 pacientes pediram para usufruir do período de reflexão de 30 dias para anunciar uma decisão. O juiz desembargador Eurico Reis, que presida a Comissão de Acompanhamento, avançou numa conferência de imprensa realizada esta tarde que o valor da indemnização mais elevada ronda os 246 mil euros. Walter Lago Bom, que tal como Maria das Dores Monteiro ficou cego dos 2 olhos, terá sido o doente que recebeu a indemnização mais alta. Apesar de não querer revelar o valor das indemnizações, Eurico Reis afirmou que são razoavelmente acima do que será expectável alguém venha a conseguir se recorrer a tribunal. Os doentes que pediram para refletir sobre as propostas apresentadas têm até 26 de abril para se pronunciarem. A Comissão de Acompanhamento foi criada a 25 de agosto pelo Hospital de Santa Maria para avaliar os eventuais danos e respectivo ressarcimento dos 6 doentes que ficaram sem visão. Para o hospital, o número elevado de utentes lesados e os contornos do sucedido justificaram a atribuição de um caráter excepcional ao acompanhamento desta situação através de um meio célere e alternativo de mediação inspirado no modelo da arbitragem voluntária. A Comissão de Acompanhamento avaliou os relatórios clínicos de avaliação social, perícias médico-legais e demais elementos considerados necessários à instrução integral do processo de avaliação dos eventuais danos e respectiva indemnização. Uma troca de medicamento na farmácia do hospital esteve na origem da cegueira, segundo o relatório da PJ. Na sequência disso, o Ministério Público acusou, em dezembro de 2009, um farmacêutico e uma técnica de farmácia e diagnóstico como autores, na forma de dolo eventual e em concurso real, de seis crimes de ofensa à integridade física grave. Nunca as prestações da casa ao banco foram tão baixas e já são quase metade do valor de outubro de 2008, quando a Euribor atingiu o máximo histórico. Mas a confirmar-se a previsão do aumento dos juros, as mensalidades vão voltar a subir ainda este ano. Quem tiver um crédito à habitação cuja taxa de juro seja revista em abril terá mais uma boa notícia. O valor da prestação voltará a descer para o valor mais baixo desde que existe moeda única. No caso de um empréstimo de 150 mil euros a 35 anos, com um spread de 1% e indexado à Euribor a 3 meses, a prestação passará a ser de 470 euros, menos quase 4 euros do que até agora. Se o mesmo crédito estiver vinculado à Euribor a 6 meses, a mensalidade será de 493 euros, menos 7 euros. Comparando com a prestação atual, a diferença não é muito grande, porque a Euribor está muito baixa há já largos meses, mas nem sempre foi assim. Em outubro de 2008, em plena crise financeira mundial, a Euribor ultrapassou os 5%. E as prestações atingiram também máximos históricos. Nessa altura, o mesmo crédito pagaria 866 euros, Euribor a 3 meses, ou 873 euros, no caso da taxa a 6 meses. Ou seja, há um ano e meio pagava-se quase o dobro do que se paga agora, tudo porque a Euribor desceu a pique durante o início do ano passado. Os cálculos feitos pelo JN partem do princípio que o spread cobrado, a margem de lucro, é de 1%, mas este valor varia consoante o banco e as características do cliente e do empréstimo propriamente dito. Durante o ano passado, à medida que a Euribor descia, a banca ia cobrando spreads mais altos, também para compensar o facto de ela própria ter mais dificuldade em arranjar dinheiro para emprestar aos portugueses. Ainda assim, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de juro global, Euribor mais spread, paga à banca, está no valor mais baixo desde 2003, quando iniciou a recolha dos dados. É que a Euribor está em mínimos históricos, em resposta às medidas de combate à crise tomadas por governos e bancos centrais. Mas não deverá ficar assim muito mais tempo, já que todas as previsões apontam para um crescimento da taxa de referência para os créditos à habitação. O Programa de Estabilidade e Crescimento Português, por exemplo, prevê que em 2011 duplique face a este ano. E chega a 2013 nos 3,2%. O indivíduo denunciado pelo cónego Ferreira dos Santos por extorsão exigiu durante meses centenas de euros para poder fazer uma viagem até Londres e obras em casa. Através de 49 mensagens escritas, ameaçou denunciar uma suposta relação amorosa. Em participação à PSP, em outubro de 2008, o clérigo contou que desde há cerca de 10 anos vinha ajudando por ser um jovem que vivia sem retaguarda familiar e com muitas dificuldades financeiras, tendo então um filho de 7 anos. O homem, que então tinha 26 anos, hoje 28, tinha uma companheira grávida de alguns meses na altura. De acordo com documentos consultados pelo JN, o responsável pela Igreja da Lapa, no Porto, explicou à polícia que, entre várias solicitações, o indivíduo chegou a pedir-lhe, em abril de 2008, 500 euros para pagar um bilhete para viajar até Londres, Inglaterra, cidade onde dizia querer trabalhar em prol dos seus filhos. O padre garantiu que lhe deu a verba, mas desconfiou que, à semelhança de outros casos, não seria aplicada na viagem. Apesar disso, acompanhou-o até o autocarro, mas certificou-se no dia seguinte que o jovem, afinal, sairia logo na primeira paragem. Por considerar que estava a ser enganado, com invenção de todo o tipo de dificuldades e problemas, decidiu deixar de ajudá-lo. Só que esse jovem continuou a pedir dinheiro. Aludiu à necessidade de dinheiro para obras. Através de mensagens escritas que ficaram guardadas no telemóvel do cónego, percebe-se um ultimato de revelação pública de uma suposta relação amorosa e abusos sexuais, caso os pedidos não fossem satisfeitos. As ameaças chegaram à entrega na Igreja da Lapa, a 11 de outubro de 2008, de uma fotografia tirada por telemóvel de António Ferreira dos Santos em trajes menores na casa de banho de sua casa, acompanhada de uma carta. Perante este quadro, o padre apresentou queixa. A PSP levou então o padre a aceitar uma reunião com o indivíduo, com hora marcada. A 15 de outubro, os polícias surpreenderam o jovem no encontro e levaram-no para interrogatório. Na esquadra, acabou por confessar ter sido o autor da carta ameaçadora e chegou mesmo a autorizar uma busca na sua casa, na freguesia de Campanhã, onde foram apreendidas mais 5 fotografias do padre, sem roupa, tiradas à socapa. Também havia uma foto de uma cama. As circunstâncias em que foram recolhidas as imagens não ficaram esclarecidas, mas do seu teor e das declarações posteriores do jovem não resultam indícios suficientes para determinar a abertura de um inquérito-crime por supostos abusos sexuais. Às autoridades, o indivíduo acabou por dizer-se arrependido da sua conduta. E o padre concordou que o caso não avançasse para julgamento. Em vez disso, o DIAP do Ministério Público do Porto propôs uma suspensão provisória do processo pelo prazo de 1 ano, sob condição de efetuar 90 horas de trabalho comunitário. O jovem aceitou e cumpriu aquele período de colaboração gratuita na Associação do Porto de Paralisia Cerebral, junto à sua zona de residência, perto do bairro do Cerco do Porto. O metro atravessará o Parque da Cidade em túnel. A decisão da Câmara do Porto foi comunicada à empresa do metro. Agora terá de rever o estudo de impacto ambiental da linha do Campo Alegre, que não tinha contemplado a hipótese do enterramento. A correção desta omissão vai contribuir para mais um adiamento da abertura do concurso público que selecionará o construtor das 4 linhas da segunda fase da expansão da rede. No início do ano, o presidente da administração da empresa, Ricardo Fonseca, apontou o lançamento desse concurso para abril, já com 7 meses de atraso em relação à data inicial de setembro de 2009. Mas o prazo não será cumprido. Fonte da Metro especifica que é obrigatório ter as declarações de impacto ambiental das 4 linhas emitidas antes de lançar o procedimento. O balanço não é favorável, pois apenas a ligação entre Matosinhos e o polo de Asprela, Porto, por São Mamede Infesta, possui essa declaração. O prolongamento da linha amarela a Vila d'Este, em Gaia, deverá obtê-la a curto prazo, enquanto o traçado da segunda linha para Gondomar, por Valbom, só será submetido a consulta pública no início do próximo mês. Quanto à linha do Campo Alegre, o facto de não ter sido incluída no estudo, submetida à discussão pública em fevereiro, a possibilidade de passagem em túnel no parque vai atrasar o processo de avaliação ambiental. Face à opção camarária pelo enterramento, o metro contactará a Agência Portuguesa do Ambiente para saber se a alteração ao traçado obriga à entrega de um aditamento ao estudo. Se for necessário, o mais provável é que o documento seja alvo de nova consulta pública. A posição da Câmara do Porto é condicionada pela decisão de enterrar as composições na Rua de Brito Capelo, em Matosinhos. O presidente Rui Rio sublinha que só admitia o atravessamento do metro à superfície no Parque da Cidade se circulassem desse modo no concelho vizinho. Aí teria de decidir se enterrava antes da circunvalação, no parque ou depois do parque, porque o professor Sidónio Pardal, projetista do Espaço Verde, considerava melhor a solução à superfície. O arquiteto desenhou as duas hipóteses e nunca fez segredo da sua preferência pelo atravessamento das composições em vale, próximo do mar, com canal protegido por encostas e muros de contenção. Como o metro vem em túnel de Matosinhos, seria um absurdo desenterrá-lo só no parque. É irracional fazer uma trincheira enorme para colocá-lo à superfície e outra para enterrá-lo alguns metros à frente, assinalou Rui Rio. A pedido da autarquia, a empresa está a analisar ainda o atravessamento da Rua Dom Pedro V pelo subsolo, em vez de construir um viaduto. Tudo indica que a ideia é tecnicamente possível com a alteração da cota de circulação das composições no vale. Logo que o traçado esteja totalmente definido, o autarca garante que apresentará o projeto em reunião do executivo. O primeiro medicamento desenvolvido em Portugal, um antiepilético, entrou quinta-feira no mercado nacional. 5 meses depois de lançado na Alemanha, por força da demorada burocracia de aprovação de preço e comparticipação. É da Bial que tem mais dois na manga. Ao cabo de 16 anos e 300 milhões de euros, está nas farmácias o primeiro fármaco inteiramente português. Trata-se de acetato, é um tratamento adjuvante de adultos com crises epiléticas parciais e é apenas uma das cerca de 11 mil moléculas sintetizadas pelos laboratórios Bial, uma empresa farmacêutica portuguesa. Dessas, apenas 6 sobreviveram e o antiepilético é a primeira a chegar aos doentes de epilepsia. Aprovada em abril de 2009 pelas autoridades europeias, a substância associada a terapêuticas anteriores revelou uma eficácia superior aos medicamentos existentes. Eliminou crises em 11 a 18% dos doentes e reduziu-as noutros. O fármaco estreou-se para o público em geral na Alemanha em outubro passado. Hoje já é vendido no Reino Unido, Dinamarca, Áustria, Noruega e Suécia. E será em breve lançado nos Estados Unidos da América e no Canadá. Só chega agora às farmácias portuguesas porque apenas há umas semanas viu aprovada a comparticipação pelo Estado. Com um preço de venda ao público de 234 euros, uma embalagem de 30 comprimidos, será custeado em 95% ou dispensado gratuitamente a pensionistas com rendimentos inferiores a 14 salários mínimos nacionais. É um dia de grande satisfação e de concretização de um sonho, porque o lema é servir na saúde e estão a fazê-lo com um projeto inovador que vem resolver um problema de saúde pública, disse ao JN o presidente da Bial, Luís Portela. Em favor da substância que a empresa desenvolveu, aponta os resultados dos ensaios. Revelou ser o antiepilético mais potente, não tem efeitos secundários notáveis e tem uma maior comodidade posológica, com apenas uma toma diária. O fármaco começará por servir como coadjuvante de terapêutica anterior, mas adianta Luís Portela, os ensaios atualmente a decorrer sobre o seu uso individual apresentam bons resultados e poderão alterar a posologia dentro de um ano. O acetato é produzido no Canadá até se avaliar a quota de mercado que atingirá e se puder projetar uma unidade de produção em território nacional. As quotas conseguidas no estrangeiro ainda não estão apuradas, mas sabe-se que as vendas estão a correr bem, com uma curva sobreponível à das vendas do líder do mercado quando foi lançado, adiantou Portela. A garantia do sucesso, que a Bial sabia não ter dimensão para conseguir isolada, é trazida pelos acordos de licenciamento com duas multinacionais, a Spracor para a América do Norte e a Eisai para 36 países europeus, para comercializar o fármaco fora de Portugal. Vigentes para 10 anos, estes contratos garantirão à farmacêutica portuguesa um encaixe de 200 milhões de euros, ou seja, 2/3 do investimento. Recorde-se que a epilepsia é uma doença neurológica que afeta 40 a 70 em cada 1000 portugueses. Cerca de 40% dos doentes não consegue controlar as crises com os fármacos existentes. É um campeonato em que não faltam clichés. Que não basta amor e uma cabana e que o amor não faz milagres são apenas alguns. Mas e se um matemático disser que pode oferecer conselhos sobre como manter uma relação duradoura? A proposta é do espanhol José Manuel Rey, que assina esta semana um artigo na revista científica PLOSSON. Com base na teoria matemática do controlo otimal, usada para resolver problemas de otimização em sistemas dinâmicos, o investigador do Departamento de Análise Económica da Universidade Complutense, em Madrid, diz ter identificado a chave de uma relação eterna, um investimento contínuo e vigilante dos parceiros para combater o desgaste natural do amor. A teoria assenta em pressupostos científicos validadosos em trabalhos anteriores, um dos quais recebeu o nome de Segunda Lei da Termodinâmica das Relações Sentimentais e foi definido pelo psicólogo John Gottman em 2002. Há uma tendência do amor inicial por a outra pessoa desaparecer, uma inércia que tem de ser combatida com energia e medidas conscienciosas, lembrou Rey. Para pôr a matemática ao serviço da terapia matrimonial, o investigador descreveu um paradoxo comum nas relações amorosas. Uma relação planeada para durar vai muito provavelmente acabar. Segundo o investigador, os argumentos são claros dos dois lados da balança. Em 2005, a taxa de divórcio na Europa era de 44% e estima-se que metade das pessoas na casa dos 40 anos já se tenham divorciado pelo menos uma vez. Outro estudo realizado pelo norte-americano Matthew Bramlett, em 2002, revela que as coabitações não matrimoniais são mais instáveis. 49% das relações só duram 5 anos e 62% 10 anos. Nos casamentos, as projeções são 20% e 33% para os mesmos períodos. Ainda assim, na hora de dar o nó, reina quase sempre o otimismo. Numa sondagem norte-americana, 93,9% dos casados considerava a hipótese de divórcio baixa ou muito baixa, um sentimento comum em 81,1% dos casais e de namorados. É intrigante que, apesar de conhecerem a elevada probabilidade de isso acontecer, a grande maioria das pessoas pensa que a sua relação não vai acabar, afirma Rey. Para moderar o casamento feliz, José Manuel Rey partiu do princípio de que o pico da felicidade conjugal acontece na altura do casamento. Neste momento, os dois parceiros acordam tornar-se um casal e fazer o que for preciso para assegurar um longo futuro juntos, escreveu o investigador. Equações depois demonstrou que, apesar de as pessoas conhecerem a realidade, conseguem partir para o casamento com uma visão positiva. E concluiu que por detrás do desgaste marital está um fenómeno básico, uma lacuna de esforço. É a diferença entre o esforço necessário para manter a relação e o esforço que estaríamos dispostos a fazer se só tivéssemos o presente em consideração. Portanto, se esta diferença for grande demais, acabamos por não investir o suficiente e a relação fracassa. Explicou ao João Santos Silva. Para o investigador em econometria da Universidade de Essex, a matemática das relações pode ser uma boa ferramenta para demonstrar a realidade complexa. Nos últimos 25 anos, este tipo de modelos tem produzido muitos resultados interessantes e o artigo insere-se nesta longa tradição. Enfatiza a necessidade de haver um investimento contínuo na relação para que ela possa sobreviver, um facto que parece ser evidente, mas que aparentemente é negligenciado em muitas relações. E por hoje é tudo, tenha uma excelente semana! Thank you.